pode começar desse. Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado. Porra, só quero empurrar os... Fogos a 200 por hora, eu catucando sua gostosa. Que você me tanto malandro. Nossa. DJ Sal. Quanto mais você fala, quanto eu te catuco sua gostosa. Toma, cara, e toma. Toma. Quanto mais você fala, bota eu te catuco só gostosa. Toma, cara, e toma. Pode começar desse. Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado. Porra, só quero empurrar os... Fogos a 200 por hora, eu catucando sua gostosa. Que você me tanto malandro. Nossa. DJ Sal. Quanto mais você fala, quanto eu te catuco sua gostosa. Toma, cara, e toma. Toma, cara, e toma. Toma, cara, e toma. Toma. Quanto mais você fala, bota eu te catuco só gostosa. Toma, cara, e toma. Toma. Toma, cara, e toma.